Yo. Yeah, sai pra lá oportunista, só de cantoneira sonhando com minha queda. Yeah, o guerreiro já tá na pista, eu não tô no jogo pensando só nas moedas. Sente o baque no ataque, os arsenal apontado. Se minha mente é minha arma, o meu calibre é pesado. Vem carregado com beat bolado, bem preparado, tô na missão. Acompanhado com linha de frente, esbanjando disposição. Transformação da mente opaca que fica de canto arrumando criato. Não vai me atingir, nem progredir, dando morro em ponta de faca. Vê se me erra, tô na corrida, fortalecer é nossa meta. Informação pra molecada, chega no bang da forma correta. Eu canto nos graves, mas falo que é grave. Não vou brincar de fazer rima, bate no fone, na caixa e na nave. Prego respeito e disciplina, fecho com as mina, fecho com os mano, fortalecer. No bola no plano, vale é monstro. Organizado, 012. Chega causando. Carrego no peito, trago respeito, sem preconceito. Segue a conduta do início afundando. Estamos a milhão, metendo um comboio que segue na Dutra. De São José, Jacareí. Esse é o salve do mano RD. Em Caçapava, o bagulho é pesado, não tá ligado, é só conferir. Taubaté, Tremembé, tem Pinda e Roseira. É o rap levado a sério aqui, ninguém tá de brincadeira. Aparecida, Iguará, cidade grande ou pequena. A chapa é quente, não é diferente, Moreira, Selva e Lorena. Eu vale na cena, satisfação, são várias cidades com o mic na mão. Toda quebrada que não foi citada, tamo junto, fechou na missão. Artilharia pesada, direto de São Jacinto. Infantaria do rap, portando as dinamite. Então, solta esse beat, tô no apetite, o céu é limite. Então vou buscar, salve pros manos, Jardim Paulista, Monte Castelo. Jardim Uirá, Motorama, São Vicente, Americano, CDD, Vila São Geraldo, Alto da Ponte, Vila Machado, Caetê, Banhado Resiste, Vila Maria, um salve pra Sul, Vila São Bento, Zona Leste, Oeste ou Norte, a Santa Cruz fica no centro. Vários talentos, várias ideias, vários eventos, vários trampos. Eu apresento aqui é São José dos Campos. Que o vale é monstro. Guerreiro de fé, de São José, passo mar, colo também. Tô aqui. Tô aqui.